Olá, você está ouvindo o Conector, programa sonoro experimental produzido pelo Forceps, um coletivo de produção cultural independente fundado na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais. Eu sou Marcelo Santiago, membro do Forceps e autor do blog Meio Desligado, responsável por essa edição do Conector. Nossa ideia com o programa é experimentar diferentes formatos e ir além da divulgação da música alternativa, tentando explorar as possibilidades do meio digital para a comunicação. É por isso que cada edição do programa terá uma estrutura e formato diferente, tendo sempre em comum a música independente, principalmente a brasileira, mas também com espaço para artistas de outros países. O que marca essa edição do Conector é o Cowbell, o famoso sininho de vaca, muito usado por bandas rotuladas como disco punk nos últimos anos. Para começar, vocês vão ouvir Come Out Tonight, da The Name, uma banda de Sorocaba, São Paulo, que no ano passado lançou um ótimo EP chamado Assonance. Em seguida tem os mexicanos da Hong Kong Blood Opera, com a música Cansei de Ser Ganguista. Não sei se lembra uma outra banda pra alguém aí. E pra fechar o programa, uma banda com nome bem sugestivo, Pânico. Eles são chilenos e moram na Europa. A música que eu toco aqui se chama Transpirá-lo. Então é isso. A falação é só no início do programa, agora é música direto. Quem quiser saber mais, ouvir outras edições, etc., é só acessar conector.forceps.com.br. Lembrando que esse programa e outros podcasts produzidos por coletivos do Circuito Fora do Eixo também podem ser ouvidos no endereço foradoeixo.org.br, o endereço do portal do Circuito Fora do Eixo. É isso, bora ouvir música. mamaluco, cucurrucho, chico, güero. Gonna go to town. Fast speed, all the way.